A minha amiga Fran desce com dedinho na boca, louca, louca, tá, tá, boca, boca, tá, tá, tá, boca, boca, tá, boca, com dedinho na boca, louca, amiga Fran, desce com dedinho na boca, louca. A minha amiga Fran desce com...